tocando a retirada do sertão. Apoio ecoa longe, Urubutinga tá voando bem baixinho, tá farejando a reis que cai pelo caminho. Cacimba da Ipueira faz horror, seca tá de arrasar, o gado triste com olhar amortecido espia longe sem ter força pra marchar. Desgraça criou força, tem sustância pra sofrer. Tudo é tristeza quando deixa a terra ingrata, mas se conforma de voltar quando chover.